Fecheiro 151. O que estaria errado aqui? Bonnet não era nenhum cobarde e era um lutador inato. Era inadmissível que ele enviasse homens na frente e se deixasse ficar para trás. Roger olhou outra vez, contando as cabeças, tentando fazer um levantamento dos homens. Mas a conclusão foi ainda mais forte à medida que o caos rapidamente se desfez. Stephen Bonnet não estava ali. Roger não teve tempo de decidir se estava decepcionado ou aliviado com esta descoberta. O homem que golpeara Kemudorov virou-se para ele naquele preciso momento e ele reconheceu David Anstruther, o xerife do condado de Orange. Anstruther também o reconheceu. Ele viu os olhos do indivíduo semicerrarem-se, mas não pareceu surpreendido de o ver. A luta, tal como foi, resolvia-se rapidamente. As quatro mulheres russas foram reunidas e empurradas para dentro da cabana maior, entre muitos gritos e imprecações, e o desmaiado Kemodorov também foi arrastado para o interior, deixando um rastro inquietante de sangue pelas tábuas. Nessa altura, um par de mãos bem tratadas apareceram na borda do cais e um homem alto, elegantemente esbelto, içou-se do barco. Roger não teve nenhuma dificuldade em reconhecer o Sr. Lillywhite, um dos magistrados de Orange, mesmo sem a sua peruca ou o casaco verde garrafa. Lillywhite vestira-se para a ocasião num tecido simples, preto, embora a sua camisa de linho fosse, como sempre, de excelente qualidade, e ele transportasse uma espada de lado. Atravessou o cais sem nenhuma pressa, observando a situação enquanto avançava. Roger viu a boca dele contrair-se com repugnância ao ver o rastro de sangue. Lillywhite gesticulou para o homem que agarrava em Roger, e finalmente a dolorosa pressão da boca da arma diminuiu, permitindo que ele respirasse fundo. — Sr. Mackenzie, não é? — perguntou Lillywhite amavelmente. — E onde está o Sr. Fraser? Ele já esperava esta pergunta e teve tempo de pensar na resposta. — Em Wilmington, disse ele, no mesmo tom agradável de Lillywhite, até o senhor está um pouco longe de casa, não é assim? As narinas de Lillywhite contraíram-se momentaneamente, como se tivesse sentido um cheiro pestilento, o que ele certamente estava, embora Roger duvidasse que o fedor dos porcos estivesse a causar o seu desagrado. Não brinque comigo, senhor, disse o magistrado sumariamente. Nem sonharia em fazê-lo, garantiu-lhe Roger, de olho no indivíduo com o mosquete, que parecia disposto a retomar a contundência. Mas já que estamos a fazer este tipo de perguntas, onde está o Stephen Bonnet? Lillywhite deu uma risada breve, com uma espécie de humor frio a subir aos seus olhos cinzentos pálidos. Em Wilmington, Anstruther apareceu ao lado do magistrado, aterracado e suado. Com um esgar maligno, meneou a cabeça, indicando Roger. Mackenzie, prazer em revê-lo. Onde está o seu sogro? E mais importante do que isso, onde está o whisky? Lillywhite franziu a testa para o xerife. Não o encontrou? Já revistou as cabanas? Sim, já revistamos. Não há lá nada, além de alguns destroços. Balançou-se sobre a ponta dos pés, ameaçadoramente. Então, Mackenzie, onde é que o escondeu? Não escondi nada, respondeu Roger sem se alterar. Não há whisky nenhum. Ele começava a relaxar um pouco. Onde quer que Stephen Bonnet estivesse? Não estava ali. Não esperava que ficassem contentes em descobrir que o whisky era um ardil, mas... O xerife bateu-lhe na boca do estômago. Ele dobrou-se ao meio, a sua visão escureceu Esforçou-se por respirar, lutando contra um ataque de pânico ao lembrar-se do enforcamento, da escuridão, da falta de ar. Pontos luminosos flutuantes apareceram nas bordas da sua visão e ele respirou fundo, arquejante. Estava sentado no cais, as pernas estendidas à sua frente, o xerife agarrando-o pelo cabelo. "Tenta outra vez", avisou-o Anstruther, abanando-o brutalmente pelo cabelo. A dor era irritante, mais do que desconfortável, e ele desfechou um soco no xerife, atingindo-o na coxa. O homem gritou e soltou-o, saltitando para trás ao pé coxinho. "Viu-o no outro barco?", perguntou Lily White, ignorando o desconforto do xerife. Anstruther olhou furiosamente para Roger, esfregando a coxa, mas abanou a cabeça em resposta. "Não há lá nada, além de porcos e raparigas." "De onde raio é que eles vieram?", perguntou ele. "Da Rússia." Roger tossiu, trincou os dentes contra a consequente explosão de dores e levantou-se lentamente, mantendo o braço apertado contra o estômago para impedir que as suas entranhas saíssem. O xerife preparou o punho em antecipação, mas Lily White fez um gesto para que ele se acalmasse e olhou incrédulo para Roger. "Rússia? O que têm eles a ver com este negócio?" "Nada que eu saiba. Chegaram mesmo depois de mim." O magistrado resmungou, parecendo contrariado. Franziu a testa durante um momento, pensativo. Depois decidiu tentar outra tática. O Fraser tinha um acordo com o Milford Lyon. "Eu agora assumi a parte do Sr. Lyon no acordo. Por isso pode entregar-me o whisky", disse ele, tentando infundir um tom educado de negócios na sua voz. "O Sr. Fraser fez outros acordos", disse Roger com igual educação. "Enviou-me para informar o Sr. Lyon dessa situação." Isso pareceu desconcertar Lily White. Ele contraiu os lábios, empurrando-os para fora e para dentro, fitando Roger implacavelmente, como se quisesse avaliar a verdade do que ele dizia. Roger devolveu o olhar tranquilamente, esperando que Jamie não aparecesse inoportunamente e pusesse um fim à sua história. "E como é que chegou até aqui?", perguntou Lily White abruptamente. "Se não viajou naquele barco?" "Vim por terra, de Edenton." Abençoando Duff pela informação, acenou descontraídamente por cima do ombro. "Há um caminho de conchas ali atrás." Os dois homens fitaram-no, mas ele sustentou o olhar, sem se alterar. "Algo não cheira bem e não é o pântano." Anstruther farejou o ar ruidosamente para ilustrar. Depois tossiu e resfolegou. "Credo, que fedor!" Lily White não lhe deu atenção, continuando a fitar Roger com os olhos semicerrados. "Creio que terei de o importunar um pouco mais, Sr. Mackenzie", disse ele virando-se para o xerife. "Prenda-o com os russos, se é isso que eles são." Anstruther aceitou a incumbência com regozijo, espetando Roger nas nádegas com a boca do mosquete e obrigando-o a andar na direção da cabana onde os russos estavam presos. Roger rilhou os dentes e ignorou-o, imaginando a que altura o xerife saltaria se fosse levantado e atirado com força nas tábuas do cais. Os russos estavam todos amontoados no canto da cabana. As mulheres tratavam solicitamente do homem ferido, mas todos ergueram o olhar quando Roger entrou com uma tagarelice de saudações e perguntas incompreensíveis. Deu-lhes o melhor sorriso que conseguiu esboçar e abanou a mão, indicando-lhes que recuassem, pressionando o ouvido à parede da cabana para ouvir o que Lily White e o seu grupo pretendiam fazer agora. Esperava que simplesmente aceitassem a sua história e se fossem embora. E talvez fizessem isso quando se convencessem de que realmente não havia qualquer uísque escondido em lugar algum perto do ancoradouro. Mas outra possibilidade ocorrera-lhe, uma que o estava a deixar cada vez mais nervoso. Era bastante óbvio, pelo comportamento dos homens, que pretendiam levar o uísque à força, se houvesse algum. E da forma como Lily White demorara a aparecer, mantendo-se escondido, não iria ficar bem, obviamente, para um magistrado do condado que soubesse que tinha ligações com contrabandistas e piratas. Da forma que foi, já que não havia nenhum whisky, Roger não podia denunciar nenhum crime da parte de Lily White. Era ilegal fazer contrabando, é claro, mas tais acordos eram tão comuns na costa que o simples boato provavelmente não causaria danos à reputação de Lily White no interior do seu próprio condado. Por outro lado, Roger estava sozinho. Ou Lily White pensava que sim. Obviamente havia alguma ligação entre Lily White e Stephen Bonnet. E se Roger e Jamie Fraser começassem a fazer perguntas, as hipóteses eram de que isso viria à luz. Seria o suposto negócio em que Lily White estivesse envolvido suficientemente perigoso para que ele pensasse que valeria a pena matar Roger para impedir que ele falasse? Tinha a inquietante sensação de que Lily White e Anne Struther poderiam muito bem chegar a esta conclusão. Eles poderiam simplesmente levá-lo para o pântano, matá-lo e afundar o seu corpo. Depois regressar para os companheiros, anunciando que ele voltara para Edenton. Ainda que alguém seguisse as pistas até aos membros da quadrilha de Lily White, e se pudessem ser persuadidos a falar, ambas as possibilidades remotas, nada poderia ser provado. Ouviu muitas batidas e pancadas lá fora, gradualmente sucedidas por chamados mais distantes, conforme as cabanas eram vasculhadas outra vez e a busca então se espalhava para o pântano ali perto. Ocorreu a Roger que Lily White e Anne Struther deviam muito bem ter planeado matar Jamie e a ele próprio após se apoderarem do whisky. Nesse caso, havia ainda menos motivos para que não o fizessem agora. Já estariam preparados para isso. Quanto aos russos, causar-lhes-iam algo mal? Esperava que não, mas era impossível saber. Um leve tamborilar soou no teto de zinco da cabana. Começava a chover. Se a pólvora deles ficasse úmida, não poderiam dar-lhe um tiro. Teriam de lhe cortar a garganta. Ele passava da esperança de que Jamie não aparecesse demasiado cedo à esperança fervorosa de que ele não aparecesse demasiado tarde. Quanto ao que ele faria se e quando, de facto, aparecesse, as espadas. As espadas ainda estariam onde as tinham deixado, no canto da cabana. A chuva fazia demasiado barulho a cair para que ele conseguisse ouvir alguma coisa lá fora. Então, abandonou o seu posto de escuta e foi ver. Os russos olhavam para ele com expressões mistas de cautela e preocupação. Ele sorriu e anuiu com a cabeça, fazendo pequenos gestos para que saíssem do caminho. Sim, as espadas ainda estavam ali. Isso era alguma coisa. E ele sentiu uma pequena onda de esperança. Kamadurov estava consciente. Disse qualquer coisa numa voz arrastada. E Karina levantou-se imediatamente e foi colocar-se ao lado de Roger. Tocou-lhe delicadamente no braço e depois pegou numa das espadas. Tirou-a da bainha com um som sibilante que fez todos sobressaltarem-se. Depois riu-se nervosamente. Fechou a mão à volta do punho da espada e segurou-a acima do ombro como um taco de beisebol. Marchou para a porta e assumiu o seu posto ali com uma carranca feroz. Ótimo, disse Roger, dando-lhe um grande sorriso de aprovação. Se alguém enfiar a cabeça por ali, arranca-lhe. Percebeste? Fez uma mímica para indicar o movimento do golpe. E os russos grunhiram, sinalizando o seu apoio entusiástico. Uma das jovens estendeu a mão para a outra espada, mas ele sorriu e indicou que ele ficaria com aquela, mas agradeceu de qualquer modo. Para sua surpresa, ela abanou a cabeça dizendo alguma coisa em russo. Ele ergueu as sobrancelhas e abanou a cabeça desalentado. Ela puxou-o pelo braço e fê-lo acompanhá-la de volta ao canto da cabana. Eles tinham estado ocupados durante o breve período do seu cativeiro. Tinham afastado o entulho e improvisado uma cama confortável para o homem ferido e descobriram um grande alçapão no chão, destinado aos barcos que entravam por baixo do ancoradouro na maré baixa, para descarregar diretamente na cabana em vez de descarregarem no cais. A maré estava a baixar agora. Era uma queda de quase 2 metros até à superfície escura da água. Ele despiu-se até à cintura e pendurou-se na beira do alçapão antes de cair, de pé, não querendo arriscar um mergulho no que poderiam ser baixios perigosos. No entanto, a água cobria-lhe a cabeça. Afundou-se numa chuva de bolhas prateadas. Depois os pés tocaram a areia do fundo e ele impulsionou-se para cima, vindo à tona para respirar. Acenou para tranquilizar o círculo de rostos russos que os espreitavam à beira do alçapão. Depois seguiu para a outra extremidade do ancoradouro. Lily White virou-se, com a mão nervosamente alisando o punho da sua espada. Do seu posto empoleirado no telhado da cabana, Jamie avaliou os movimentos do magistrado e o modo como ele empunhava a arma. Um longo alcance e uma boa postura. Rápido também, embora um pouco brusco. Essas características sugeriam familiaridade com a arma e uma preferência por ela. Ele não conseguia ver Anstruther, que estava colado na parede da cabana, sob a borda do telhado. Mas não se preocupava tanto com o xerife, um arroceiro e de braço curto. Devemos matá-los a todos. É a única maneira de ficarmos a salvo. Houve um resmungo de duvidosa concordância de Lily White. Pode ser, mas... E os homens? Não vamos pôr a nossa sorte nas mãos de testemunhas que podem dar com a língua nos dentes. Poderíamos ter lidado com Fraser e Mackenzie fora da vista deles, mas tantos. Talvez devamos deixar estes russos irem-se embora. São estrangeiros e parecem não falar nada de inglês. Sim, e como é que eles chegaram aqui? Gostaria de saber. Garanto que não foram apanhados numa tromba d'água e vieram parar aqui por acaso. Alguém sabe deles. Alguém virá procurá-los. E quem quer que seja, sabe comunicar com eles. Posso garantir. Eles já viram demasiado. E se pretende continuar a usar este lugar? A chuva ainda era fraca, mas constante. Jamie virou a cabeça para limpar as gotas dos seus olhos no ombro. Ele estava deitado, braços e pernas posicionados como os de um sapo, para não escorregar pelo telhado de zinco inclinado. Não ousava mexer-se, ainda não. Mas a chuva rumorejava no estreito, agitando a superfície da água, estalando no metal à sua volta. Bastaria chover um pouco mais forte e qualquer ruído que ele fizesse seria encoberto. Mudou um pouco de posição, sentindo a pressão da adaga no osso da sua anca. As pistolas estavam ao seu lado no telhado, provavelmente inúteis na chuva. A adaga era a sua única arma agora, e muito melhor para um ataque surpresa do que para um ataque frontal. Mande os homens regressarem para o barco. Podemos ir por terra depois. Ainda conversavam em voz baixa, mas ele conseguiu perceber que a decisão fora tomada. Lily White só precisava convencer-se de que era uma questão de necessidade e que não levaria muito tempo. Mas antes mandariam os homens embora. O magistrado tinha razão em temer testemunhas. Ele pestanejou várias vezes para tirar a água dos olhos e olhou na direção da cabana maior, onde estavam Roger Mack e os russos. As cabanas ficavam próximas umas das outras. Os espaços entre os telhados de zinco não passavam de 1 metro a 1,20 metros. Havia uma única cabana entre ele e a cabana maior. Muito bem, então. Ele aproveitaria a partida dos homens para passar pelos telhados e confiaria na sorte e na chuva para impedir que Lily White ou Anstruther olhassem para cima. Ficaria agachado por cima da porta da cabana. E quando eles viessem matar os prisioneiros, esperaria até que abrissem a porta. Em seguida, cairia sobre o magistrado e esperava partir-lhe o pescoço, ou pelo menos neutralizá-lo imediatamente. Depois poderia contar com Roger Mack para o ajudar a tratar do palerma do xerife. Era o melhor plano que ele conseguia magicar naquelas circunstâncias. E não era mau, pensou ele. Se não escorregasse e partisse o pescoço, é claro, ou uma perna. Fletiu a perna esquerda, sentindo a leve rigidez dos músculos no sítio do ferimento. Estava curada, mas era impossível negar a ligeira fraqueza com que ficara. Conseguia andar, mas saltar de telhado em telhado? Sim, bem, a necessidade não conhece leis, murmurou ele. Se magoasse a perna outra vez, seria melhor esperar que o xerife o matasse, porque Claire faloía sem dúvida. O pensamento fê-lo sorrir, mas não podia pensar nela agora. Mais tarde, quando tudo estivesse terminado, a sua camisa estava ensopada, agarrada aos ombros, e a chuva tilintava nos telhados de zinco, como um coro de sininhos de fadas. Virando-se cautelosamente, conseguiu colocar os joelhos sob o corpo e ergueu-se, ficando agachado, pronto para se deitar no telhado outra vez, se alguém olhasse para cima. Não havia ninguém no cais. Havia 4 homens, além de Lily White e o xerife, e todos estavam no terreno macio, a sul do ancoradouro, seguindo pela vegetação que lhes dava pela cintura. Respirou fundo e deslocou-se lentamente. Mas quando deu meia volta, percebeu um leve movimento pelo canto do olho e petrificou. Santo Deus, havia homens a sair da mata. Por um instante pensou que fosse mais gente de Lily White. Foi então que percebeu que os homens eram negros. Todos, exceto um. Le cochon, tinham dito russos, pour le monsieur Wiley. E ali estava Messia Wiley com os seus escravos para levarem os porcos. Deitou-se sobre a barriga outra vez e esgueirou-se por cima do zinco molhado, seguindo até à parte de trás do telhado da cabana. Restava saber, pensou ele, se Wiley estaria mais disposto a ajudá-lo ou a matá-lo. Mas algo lhe dizia que o indivíduo tinha algum interesse em preservar os russos. A água estava fria, mas não chegava a entorpecer os músculos, e a força da corrente da maré a vazar ainda não era muito forte. No entanto, o ferimento na sua garganta e o incêndio do bamboal tinham-no deixado com o fôlego muito mais curto do que antes, e Roger viu-se obrigado a subir à superfície, ofegante, a cada 3 ou 4 braçadas. Lábios de rubi por cima da água, cantarolou ironicamente para si mesmo, soltando lindas bolhinhas. Inspirou fundo e ficou quieto, com a cabeça fora de água à escuta. Ele dirigira-se primeiro para o lado sul do ancoradouro. mas ouvira vozes por cima e mudou de direção. Estava exatamente por baixo da ponta norte, agora, escondido à sombra do barco dos russos. O cheiro dos porcos era insuportável. E ele ouvia batidas e grunhidos abafados vindos do porão, atravessando a madeira ao seu lado. Santo Deus! Eles teriam vindo naquela minúscula embarcação da Rússia? Parecia que sim. A madeira do casco estava cheia de marcas. Nenhum som de vozes nas imediações. Chovia fortemente, abafando os sons no estreito. Isso ajudaria a encobrir qualquer barulho que ele fizesse. Preparar, inspirar e ir. Encheu os pulmões de ar e lançou-se na luz chuvosa, depois do ancorador. Nadou desesperadamente, tentando não levantar água. Esperando uma bala de mosquete entre as omoplatas a qualquer momento. Imiscuiu-se entre as plantas aquáticas, sentiu o açoito dos sargaços nos braços e nas pernas, virou-se na água arquejante, o sal a queimar-lhe os cortes, e rapidamente estava a gatinhar pelo emaranhado de plantas do pântano, com juncos pretos a ondular por cima da sua cabeça, a chuva a martelar-lhe as costas, a água batendo-lhe por baixo do queixo. Finalmente parou, o peito a subir e a descer com falta de ar. E foi então que se questionou sobre o que deveria fazer em seguida. Era bom estar longe da cabana, mas não tinha um plano para o que fazer agora. Encontrar Jamie, supôs ele, se pudesse, sem ser apanhado outra vez. Como se o pensamento tivesse chamado a atenção para ele, ouviu o barulho de alguém a andar devagar pelo pântano ali perto, à procura. Estacou petrificado, à espera que a chuva encobrisse o ruído da sua respiração, alta e a raspar-lhe nos ouvidos. Mais perto, raios partam, estavam a aproximar-se. Tateou o seu cinto, mas perdera a adaga algures enquanto nadava. Colocou um joelho sob o queixo e preparou-se para saltar e correr. O junco acima de si abriu-se rapidamente e ele ficou de pé num salto, bem a tempo de evitar a lança que cortou a água onde ele estivera. A lança tremeu à sua frente a 15 centímetros do seu rosto. Do outro lado, um homem negro fitava-o com os olhos esbugalhados, boquiaberto. O negro fechou a boca, pestanejou e falou num tom acusatório. Não és nenhum gambá? Não, disse Roger serenamente. Não sou. Passou a mão trêmula pelo peito para verificar se o seu coração ainda estava lá dentro. Desculpa,